Qualquer aviso da aparatação de Dumbledore fora abafado pelo ruído do vento passando pelos galhos. Ele surgiu diante de Snape com as vestes drapejando contra o corpo e o rosto iluminado de baixo para cima pela varinha. Então, Severo, qual é a mensagem que Lord Voldemort tem para mim? Não, nenhuma mensagem. Estou aqui por conta própria. Snape torcia as mãos. Parecia meio demente com os cabelos negros desgrenhados voando em torno da cabeça. Eu venho com um alerta. Não, um pedido. Por favor. Dumbledore fez um gesto com a varinha, embora as folhas e ramos ainda se agitassem no ar da noite ao redor. Fez-se silêncio no lugar em que ele e Snape se defrontavam. Que pedido poderia um comensal da morte fazer a mim? A profecia, o vaticínio. Trelawney. Ah, sim. Quanto daquilo você relatou a Lord Voldemort? Tudo. Tudo o que eu vi, respondeu Snape. É por isso. É por esta razão. Que ele julga que se refere a Lillian Evans. A profecia não se referia a uma mulher. Mencionava um menino nascido no fim de julho. O senhor sabe o que quero dizer. Ele acha que se refere ao filho dela. Ele vai matá-la. Matar a todos. Se ela significa tanto para você, disse Dumbledore, certamente Lord Voldemort irá poupá-la, não? Você não poderia pedir a ele misericórdia para a mãe em troca do filho? Pedi. Pedi a ele. Você me dá nojo, disse Dumbledore, e Harry nunca ouvira tanto desprezo em sua voz. Snape pareceu se encolher um pouco. Você não se importa, então, com as mortes do marido e do filho dela. Eles podem morrer desde que você tenha o que quer. Snape não disse nada, apenas ergueu os olhos para Dumbledore. Esconda-os todos, então, falou rouco. Mantenha ela, eles, em segurança. Por favor. E o que me dará em troca, Severo? Em troca? Snape olhou boquiaberto para Dumbledore e Harry esperou que ele protestasse, mas, passado um longo momento, ele respondeu. O que quiser. O cume do morro desapareceu e Harry se viu parado no gabinete de Dumbledore, e alguma coisa produzia um ruído terrível, como o de um animal ferido. Snape estava dobrado para frente em uma cadeira e Dumbledore contemplava-o do alto, com um ar inflexível. Após alguns momentos, Snape ergueu o rosto e parecia um homem que tivesse vivido 100 anos de privações desde que deixara o cume do morro. Pensei que o senhor fosse mantê-la segura. Ela e Tiago depositaram sua fé na pessoa errada, disse Dumbledore. Muito semelhante a você, Severo. Você não tinha esperança de que Lord Voldemort fosse poupá-la? A respiração de Snape era ansiosa. O filho dela sobreviveu, ressalvou Dumbledore. Com um brusco e quase imperceptível aceno da cabeça, Snape pareceu espantar uma mosca irritante. O filho sobreviveu. Tem os olhos dela, exatamente os mesmos. Você certamente se lembra da forma e da cor dos olhos de Lillian Evans, não? Não, berrou Snape. Se foi, morreu. Isto é remorso, Severo? Eu gostaria... Gostaria que eu é que estivesse morto. E que utilidade isso teria para alguém? Perguntou Dumbledore friamente. Se você amou Lillian Evans, se você a amou verdadeiramente, então o seu caminho futuro é cristalino. Snape parecia espiar através de uma névoa de dor, e as palavras de Dumbledore levaram um longo tempo para alcançá-lo. Como assim? Você sabe como e por que ela morreu. Empenhe-se para que não tenha sido em vão. Ajude-me a proteger o filho de Lillian. Ele não precisa de proteção. O Lorde das Trevas se foi. O Lorde das Trevas retornará, e Harry correrá um perigo terrível quando isso ocorrer. Fez uma longa pausa e lentamente Snape recuperou o controle, normalizou sua respiração. Por fim, disse. Muito bem, muito bem. Mas jamais, jamais revele isso, Dumbledore. Isso deve ficar entre nós. Jure, não posso suportar. Particularmente o filho de Potter. Eu quero sua palavra. Dou a minha palavra, Severo, de que jamais revelarei o que você tem de melhor. Dumbledore suspirou, olhando para o rosto feroz e angustiado de Snape. Se você insiste. O gabinete se dissolveu, mas reapareceu instantaneamente. Snape andava de um lado para o outro diante de Dumbledore. Medíocre, arrogante como o pai, deliberadamente indisciplinado, encantado com a fama, exibido e impertinente. Você vê o que espera ver, Severo, disse Dumbledore, sem erguer os olhos do exemplar de transfiguração hoje. Outros professores me informam que o garoto é modesto, amável e tem algum talento. Pessoalmente, eu o acho uma criança cativante. Dumbledore virou uma página e disse sem erguer os olhos. Vigie Quirrell. Por favor. Um redemoinho de cor e em seguida tudo escureceu, e Snape e Dumbledore estavam parados a certa distância no saguão de entrada enquanto os retardatários do baile de Natal passavam a caminho do dormitório. Então? Murmurou Dumbledore. A marca de Karkaroff está escurecendo também. Ele está em pânico. Receia uma retaliação. Você sabe o quanto ele ajudou o Ministério depois da queda do Lorde das Trevas. Snape olhou de esquelha para o perfil de nariz torto de Dumbledore. Karkaroff pretende fugir, se a marca arder. É mesmo? Exclamou Dumbledore em voz baixa no momento em que Fleur Delacour e Rogério Davies entravam no jardim às risadinhas. E você está tentado a se juntar a ele? Não, disse Snape, seus olhos negros acompanhando os dois alunos que se retiravam. Não sou tão covarde. Não, concordou Dumbledore. Você é um homem bem mais corajoso do que Karkaroff. Sabe, às vezes penso que fazemos a seleção cedo demais. Dumbledore se afastou, deixando Snape com um ar espantado. E, mais uma vez, Harry se viu no gabinete do diretor. Era noite e Dumbledore estava sentado em sua cadeira-trono, à escrivaninha, com o corpo meio caído para um lado, aparentemente semiconsciente. Sua mão direita pendia do braço, escura e queimada. Snape murmurava encantamentos, apontando a varinha para o seu pulso, ao mesmo tempo em que, com a mão esquerda, inclinava uma taça cheia com uma densa poção dourada para a garganta de Dumbledore. Passados alguns momentos, as pálpebras dele mexeram e se abriram. Por quê? Perguntou Snape, sem preâmbulo. Por que você põe esse anel no dedo? Ele tem um feitiço, certamente. Você percebeu isso. Por que tocou nele? O anel de Cérvulo Gaunt estava sobre a mesa diante de Dumbledore. Estava rachado. E a espada de Gryffindor ao lado da joia. Dumbledore fez uma careta. Fui... um tolo. Aflitivamente tentado. Tentado pelo quê? Dumbledore não respondeu. É um milagre que tenha conseguido voltar a Hogwarts. Havia fúria no tom de Snape. Esse anel carregava um feitiço de extraordinário poder. Paralisá-lo é o máximo que podemos ter esperança de conseguir. Por ora, restringiu o feitiço a uma das mãos. Dumbledore ergueu a mão enegrecida e inútil. Examinou-a com a expressão de uma pessoa a quem mostrassem uma interessante curiosidade. Você cuidou muito bem de mim, Severo. Quanto tempo acha que me resta? O tom de Dumbledore era coloquial. Poderia estar perguntando qual era a previsão da meteorologia. Snape hesitou e então respondeu. Não sei dizer. Talvez um ano. Não há como paralisar um feitiço desses definitivamente. No fim, ele irá se espalhar. É o tipo de feitiço que se fortalece com o tempo. Dumbledore sorriu. A notícia de que tinha menos de um ano de vida lhe pareceu de pequena ou nenhuma consequência. Tenho a sorte. A extrema sorte de contar com você, Severo. Se tivesse mandado me chamar um pouco mais cedo, eu talvez tivesse podido fazer algo mais. Ganhar mais tempo para você, disse Snape indignado. Ele olhou para o anel partido e a espada. Você achou que partindo o anel pudesse romper o feitiço? Algo parecido. Sem dúvida eu estava delirando, respondeu Dumbledore. Com esforço ele se aprumou na cadeira. Bem, realmente isso torna as questões mais objetivas. Snape pareceu extremamente espantado. Dumbledore sorriu. Estou me referindo ao plano que Lord Voldemort está tecendo a meu respeito. O plano de mandar o coitado do menino Malfoy me liquidar. Snape sentou-se na cadeira, que Harry tantas vezes ocupara em frente à mesa de Dumbledore. O garoto percebeu que ele queria acrescentar mais alguma coisa a respeito da mão amaldiçoada de Dumbledore, mas o diretor ergueu-a em uma cortês recusa de continuar a discutir o assunto. Amarrando a cara, Snape comentou, o Lorde das Trevas não espera que Draco seja bem-sucedido. Isto é apenas um castigo pelos recentes malogros de Lúcio, uma tortura lenta para os pais de Draco, que o observam fracassar e pagar o preço. Em suma, o menino foi sentenciado à morte com tanta certeza quanto eu, disse Dumbledore. Agora, eu diria que o sucessor natural para esse serviço, se Draco não tiver êxito, será você, não? Houve uma breve pausa. Esse, acho, é o plano do Lorde das Trevas. Lord Voldemort prevê um momento em futuro próximo em que não precisará ter um espião em Hogwarts. É isso que ele prevê? Ele acredita que a escola logo estará nas mãos dele. Sim. E se realmente cair nas mãos dele, disse Dumbledore, quase como um aparte. Tenho a sua palavra de que fará tudo em seu poder para proteger os estudantes de Hogwarts. Snape assentiu formalmente. Ótimo. Agora então sua prioridade será descobrir o que Draco está fazendo. Um adolescente amedrontado é um perigo para os outros e para si mesmo. Ofereça-se para ajudá-lo e orientá-lo. Ele deve aceitar. Ele gosta de você. Menos desde que o pai caiu em desgraça. Draco me culpa, acha que usurpei a posição de Lúcio. Ainda assim entende. Estou menos preocupado comigo do que com as vítimas acidentais dos planos que possam ocorrer ao menino. Em última hipótese, é claro, há apenas uma coisa a fazer se você quiser salvá-lo da ira de Lord Voldemort. Snape ergueu as sobrancelhas e seu tom foi sardônico quando perguntou: você está pretendendo deixar que Draco o mate? Certamente que não. Você deverá me matar. Houve um longo silêncio quebrado apenas por estranhos cliques. Fawkes, a Fênix, estava roendo um pedaço de osso de Ciba. Quer que eu faça isso agora? Perguntou Snape, a voz carregada de ironia. Ou gostaria de ter alguns momentos para compor um epitáfio? Ah, ainda não, respondeu Dumbledore sorrindo. Acho que a oportunidade se apresentará no devido tempo. Considerando o que aconteceu esta noite, ele indicou a mão murcha, podemos ter certeza de que isso ocorrerá dentro de um ano. Se você não se importa de morrer, disse Snape, com aspereza, então por que não deixa Draco fazer isso? A alma daquele menino ainda não está totalmente comprometida, contestou Dumbledore. Eu não permitiria que se rompesse por minha causa. E a minha alma, Dumbledore? A minha? Somente você é capaz de saber se prejudicará sua alma ajudar um velho a evitar a dor e a humilhação, replicou Dumbledore. Peço a você um único e grande favor, Severo, porque a morte está vindo me buscar tão certo quanto os Chudley Cannons terminarão este ano em último lugar. Confesso que prefiro uma saída rápida e indolor à opção demorada e suja que terei se, por exemplo, Greyback estiver envolvido. Ouvi dizer que Voldemort o recrutou, ou se for a cara Bellatrix, que gosta de brincar com a comida antes de comê-la. Seu tom era leve, mas seus olhos azuis perfuravam Snape como tão frequentemente perfuravam Harry, como se ele pudesse ver a alma que discutiam. Por fim, Snape fez um breve aceno com a cabeça. Dumbledore pareceu satisfeito. Obrigado, Severo. O gabinete desapareceu, e agora Snape e Dumbledore estavam caminhando juntos nos jardins desertos do castelo ao crepúsculo. — Que é que você está fazendo com Potter, todas essas noites em que se trancam no gabinete? — perguntou Snape abruptamente. Dumbledore tinha o ar abatido. — Por quê? Você está tentando lhe dar mais detenções, Severo? Logo o menino passará mais tempo em detenções do que fora delas. Ele é o pai, sem tirar nem pôr. Na aparência, talvez, mas em sua natureza profunda ele parece muito mais com a mãe. Gasto tempo com Harry porque tenho coisas a conversar com ele, informações que preciso lhe passar antes que seja tarde demais. Informações, respondeu Snape. Você as confia a ele, não as confia a mim. Não é uma questão de confiança. Tenho, como ambos sabemos, um tempo limitado. É essencial que eu dê ao menino informações suficientes para ele fazer o que precisa ser feito. E não posso receber as mesmas informações? Prefiro não guardar todos os meus segredos em uma única cesta, particularmente uma cesta que passa tanto tempo pendurada no braço de Lord Voldemort. O que faço cumprindo ordens? E faz isso extremamente bem. Não pense que subestimo o constante perigo em que você se coloca, Severo. Dar a Voldemort informações que pareçam valiosas, negando-lhe o essencial, é um serviço que eu não confiaria a ninguém, exceto você. Contudo, você faz muito mais confidências a um garoto que é incapaz de oclumência, cuja magia é medíocre e que tem uma ligação direta com a mente do Lorde das Trevas. Voldemort teme essa ligação. Não faz muito tempo ele provou um pouquinho do que realmente significa partilhar a mente de Harry. Foi uma dor que ele jamais experimentara na vida. Não tentará possuir Harry outra vez, tenho certeza. Não da mesma forma. Não estou entendendo. A alma de Lord Voldemort, mutilada como está, não suporta o contato com uma mente como a de Harry. É como o contato de uma língua com o aço congelado, como a carne do corpo em chamas. Almas, estamos falando de mentes. No caso de Harry e Lord Voldemort, falar em uma é falar da outra.